A mulher gato possui os mesmos aparelhos vistos em Arkham City: as boladeiras, o chicote e os straps. Em combate, as habilidades que ela possui em Arkham City também retornaram: o combo multi-chicotada e o combo de rasteiro com chicote. E em Prendador, ela ainda retém as habilidades de correr sem fazer barulho e de se agarrar em tetos. Ainda continua com os recursos bem únicos, mas o triste é que perderam a oportunidade de oferecer novidades para ela. Preferiram deixá-la praticamente do mesmo jeito que era em Arkham City. De roupas alternativas, a Mulher-Gato possui dois: o traje dos anos 90, que é detalhado, como tudo nesse jogo, mas que está longe de ser o visual mais interessante da personagem. E a versão dela da série clássica de 1966, que é interessante. E infelizmente nenhum dos trajes alternativos dos jogos anteriores retornaram também. Em seu episódio de Arkham, a história se passa depois do final de Arcanite, e com Charada preso, ela decide se vingar roubando todo o dinheiro que ele deixou para trás. Não é a história mais profunda das DLCs, mas é sempre bom ver o Charada se dando mal nos jogos.